Señor, Señor, vós temos a... Está muito alto. Antes de começar, gostava de vos lembrar que nos podem encontrar nas redes sociais, no Facebook Odd Bullet, no Instagram Odd _ Bullet, e podem ouvir-nos no Spotify, Mixcloud e Google e Apple Podcasts. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje tenho comigo a Marta. Bom dia. O João. Olá. O André. Olá. Eu sou o Diogo. E esta conversa... Diz olá. E esta conversa conta com a presença de duas pessoas muito queridas e estimadas desta mesa. Que sou eu e o André. Sim. Mais duas pessoas. São dois atores. Mas eu sou só uma. Mas eu vou terminar ainda hoje. Dois atores notáveis. São pessoas incríveis e talentosas e corajosas e que já fizeram uma panóplia de projetos artísticos do mais diverso possível. São também dois indivíduos que não sabem estar quietos e cuja força e a perseverança são inspiradoras para nós e para quem os conhece. O Miguel Linares e a Carolina Santarino estão hoje connosco para falarmos de teatro, de escolhas, de memórias e do que significa ser ator em Portugal. Vamos também abordar estilos de representação, vamos focar-nos no método e vamos rir, que é o que fazemos melhor, e mandar as tais postas. O Miguel e Carolina, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Fiquem descansados, que as cartas de ameaça de dano físico e os animais mortos à porta vão parar agora, a partir deste episódio. Ah, estávamos a falar de nós, é isso? Sim. Olha lá, tens o microfone à frente, é para falar para aqui. Estamos a começar mal. Se quiseres, podes segurar no microfone. Queremos... Carolina, o que dizem os teus olhos? Alguém te deve meter desculpas. Por amor de Deus. Os meus olhos dizem que... Tenho fome. Não. Duas dioptrias. Tenho que tatuar um euro no pênis. Um euro? Porquê só um euro? Quero apenas dizer que foi a primeira vez que só vi o pênis no Pod Bullet. Carolina, queres dizer porquê? Porque é a única maneira de vermos o dinheiro a crescer. E foi o Pod Bullet desta semana. É. Então, obrigada, adeus. Bom dia. Depois desta intro extremamente demorada, queríamos, para já, introduzir os nossos convidados e queremos saber, Carolina e Miguel, vocês conhecem já há algum... Há mais tempo do que seria até aceitável. Sim, não. Exatamente. Não, nós... Quem importa, Marta. Quem importa. Sim. Queríamos saber... Como é que foi, agora especificamente sobre o teatro, que é o tema que nós vamos abordar mais... Só para esclarecer, eu não vou permitir comentários machistas aqui hoje. Não vais permitir? Okay, não. Ok. Então, se calhar, André, tens que parar com isso. Não, sim, não há nenhuma mulher. Eu vou andando. André, acho que já chega desses comentários. Miguel e Carolina, agora mais a sério. Falem-nos individualmente de onde é que surgiu a paixão. Teatro, especificamente. Ah, pensei que era a nossa. Isso é mais para a frente, quando entramos na secção mais para adultos. Sim, okay. Sim, confessionário, sim. Okay. Eu não sei muito bem, na verdade, eu sempre gostei de falar sozinha, acho que isso é um sinal. É um bom começo. Sim. Saudável. Sim, enfim, representava várias personagens, falava comigo e trocava opiniões comigo, na verdade, eu acho que foi desde ter sempre. Teres a opinião de um especialista, não é? Falas sozinha. Vários. Okay. Tinha vários especialistas. Assim, garantia que tinha sempre opiniões de qualidade e válidas, claro. Bom, mas a minha vida só abracei esse gosto. Miguel, podes parar de mexer no meu microfone? Obrigada. Isto conta como comentário machista ou não? Isto não. Isto não conta. Ok. Onde é que nós íamos? Ah, exatamente. Não, eu demorei algum tempo até ganhar coragem para aceitar e começar a trabalhar esta minha paixão. Sim. Enfim, felizmente também sou uma pessoa muito apaixonada, tive outras pelo caminho, como o desporto, e confesso que demorei algum tempo até encarar que não conseguia manter-me longe desta área e foi alguns anos, mas eu não tenho que dizer com que idade foi, pois não? Não. Estás à vontade. Mas se quiseres, podes dizer. Não quero. Pronto, então corta-se. Bem, eu sempre fui o palhaço da família, não é? Pronto. E as pessoas ligam o palhaço ao ator. Sim. E um palhaço é um ator e um ator é um palhaço. Por isso, desde pequeno que eu obrigava o meu irmão a fazer as festas de Natal e punha sempre o meu irmão na posição de fêmea e eu era macho e fazíamos peças que a família toda adorava, não é? Portanto, depois nada mais tarde. Suspeitos. Nada. Portanto, depois tive que estudar, não é? O meu pai obrigava-me a estudar e com muito esforço lá acabei o curso, fiz o curso de psicologia e sempre com o foco no teatro, porque sempre achei que a psicologia tinha um lado teatral. Sim. E explorando a componente humana e os vários personagens, porque no fundo os malucos são personagens, não é? Correto. E eu achava-me sempre um pouco maluco, um pouco diferente, sempre fui muito notado na escola, não pelas notas, mas pelo bom comportamento que tinha, que era um aluno excepcional no comportamento. E pronto. Sempre. Aliás, tem aqui uma história muito curiosa, porque há um nome que eu nunca me vou esquecer, que é o Camilo, porque eu fiz o meu ensino básico em 3 continentes. Que é uma coisa muito boa. Nasci em Moçambique, fiz o primeiro ano e o segundo ano. Fui para o Brasil, fiz o terceiro e o quarto ano. Quando cheguei a Portugal, não havia equivalência, tive que pedir o quarto ano. E no quarto ano, eu já falava brasileiro. Yeah. Vocês sabiam isso? Que eu já falava brasileiro? Não, a gente não sabia, não. Yeah, eu falava brasileiro. Então, quando cheguei na escola, o Camilo, que era o filho da diretora, gozou comigo, porque eu disse, bota aí o meu berlinde. E ele meteu a bota em cima da mesa. Então, o que é que eu fiz? Peguei num peão. Sim. E joguei o peão na cabeça do cara. Quebrei a cara do Camilo. Então o que é que aconteceu? 3 dias de suspensão no quarto ano. E aí começou a minha carreira de ator. Comportamento exemplar. Sim. Carolina, agora é para você. Né? Ah, obrigada. Eu, felizmente, sempre falei português, continuo a falar. Não tenho essa capacidade de falar brasileiro. Normal. Nós queremos atores é que são poliglotas. Isto não vai acabar bem. Mas por acaso nós estamos cá trancados. Nós estamos cá trancados, é verdade. Sim. Não há como fugir agora. Não. Mas não sei se posso explicar que, como isto está um bocadinho amargo hoje, eu trouxe uns docinhos para vocês. É lá. Doce. Ok, ok. O Diogo gosta bastante. Eu gosto mais de doces do que Marcos. Ou Diogo. Eu gosto de trazer as coisas para baixo, tem que ser assim. Mas tu não trouxeste agora para lado nenhum. Yes. Simplesmente jogaste fora. Sim, Carolina? Não sei, querem partilhar já? Se calhar ajuda aqui a melhorar o ambiente ou não? Cuidado com o açúcar, que é uma droga, segundo dizem. É fora de altamente estúdio. Sim. Altamente viciante. Não. Então eu vou só destapar para ficar aquele aroma no estúdio. Okay. E depois... Não se pode comer no estúdio. E depois comemos lá fora. Exatamente. Sim, exatamente. Pode ser que já dê para aliviar aqui, para adocicar certos comentários... De só que não, só que não. Não vai acontecer. Não vai resultar, não. Não. Tendo em conta que se dedicam, pelo que nós sabemos, extensivamente à representação, especificamente à representação, eu estou... pronto. Eu queria saber, nós queríamos saber especificamente o que é que preferem. Ou seja, tendo em conta que o tipo de representação é sempre diferente, tanto teatro para televisão, para cinema, para qualquer forma de expressão que implica representação, qual é que é assim o método, ou, não o método, mas o que gostam mais de fazer, o que é que têm mais facilidade, ou o mesmo gosto em fazer, especificamente? Assim, podemos falar de muita coisa, o teatro sem dúvida, que é o que toda a gente diz, é pelo teatro que se começa, mas o cinema, a sétima arte, é sem dúvida, o top dos tops para um ator. O teatro é uma coisa que nos dá aprendizagem, porque sentimos a respiração do público, todos os dias é diferente, sentimos as reações do público de modo diferente, muitas vezes até nos faz sair por momentos do personagem. Sim. Porque nos questionamos o que é que aconteceu aqui, o público não está a reagir, principalmente na comédia, é um o que nós fazemos bastante, e o público não reagiu nesta piada, será que não percebeu, ou eu aqui não dei o ponto certo para que as pessoas rissem, ou elas realmente estão a rir e não estão a fazer sons. A demonstrar, exatamente. O que acontece, a plateia está toda a rir com os olhos, mas em silêncio, com medo de perder o que vem a seguir. Yeah. E as pessoas não dão gargalhadas, as pessoas têm medo de dar gargalhadas. Pronto, o ator tem que suspender um pouco a piada, não é? Ou seja, tem que suspender o momento, a peça, para que dê tempo às pessoas para rir. Mas isso depois também tem outra parte má, que perde-se o ritmo, pode-se perder o ritmo. Certo. E então há este equilíbrio, muitas vezes esta gestão por parte do ator na comédia, entre gerir o ritmo e as pessoas poderem escutar, principalmente quando temos um público mais velho. É normal, porque demora um pouco mais tempo a processar. A ligar o aparelho. Mesmo. Ou então temos as... Seja ele qual for. Temos as piadas em slow motion, não é? Sim. Só uns minutos depois é que chega lá. Eu por acaso sempre quis perguntar-vos, e nunca vos tinha perguntado diretamente, mas queria perguntar-vos, onde é que vocês acham que o ator acaba por se expor mais? O ator enquanto pessoa? É na comédia ou é no drama? Isto porquê? Porque na comédia, a comédia é mais difícil de acertar. E por ser mais difícil de acertar, é um pouco como o stand-up. A pessoa está ali, está em palco e tem que fazer rir. Se não faz rir, é mau. O drama, se não faz chorar, não é necessariamente mau. É uma forma diferente, a pessoa tem várias formas de trabalhar as emoções e, ou de as expor. Onde é que acham que o ator se pode expor mais? Está mais perigoso, está mais perto do risco? É na comédia, em palco, ou é no drama, tragédia? Eu acho que o maior risco é quando trabalhas mal. É uma boa resposta. Toma lá que já almoçaste. E Timon. Eu queria só voltar 2 segundos atrás. O Miguel estava a falar entre o teatro e o cinema. E eu acho que o teatro, pelo menos na minha perspectiva, é mais submersivo, no sentido em que é mais continuado, porque tu não tens uma rede, é contínuo, ou seja, não existem takes, não... E como tu estavas a dizer, e bem, com públicos diferentes tens reações diferentes, uhum. Especialmente com comédia, em que muitas vezes é um bocadinho desorientante, porque há públicos que se riem de uma coisa e depois uma coisa que tu não achas piada nenhuma, o público da noite a seguir, muito provavelmente, vai-se rir. E por isso é que eu queria que tu elaborasses um pouco mais naquilo que tu estavas a dizer. Sim. Porque... Também tem a ver muito com os tempos, porque a comédia vive de tempos. Uhum. E muitas vezes encontrar o tempo certo na comédia para a piada é o que a torna difícil, e ser bem escrita principalmente. Mas como a Carolina disse muito bem, há os atores, os que são atores, mesmo com uma má comédia, conseguem fazer boa comédia. Isso é muito importante, porque isto hoje em dia, até fazendo uma analogia à vida, não é? Muitas vezes coisas que sem piada se podem tornar piada, portanto é a forma como ela é contada e a forma como ela é expressada, neste caso, não é? Portanto, há situações que eu me sinto às vezes no dia-a-dia a falar às pessoas, uma situação pontual, uma coisa banal do dia-a-dia, as pessoas começam a se rir e eu, ok, realmente isto tem o seu quê de piada, né? É engraçado. Varia sempre. E claro, deveria ser, e pá, deixa-me tomar nota porque isto resulta, isto fez rir e no fundo, no momento não me fez rir, né? Mas é um pouco isto, não é? A desgraça ou a tragédia ou o horror são sempre coisas que as pessoas gostam de rir. Sim, é sempre o pior, que é para retirar alguma coisa de positivo no nível mais rasteiro, exatamente. Sim, agora posso se calhar responder um bocadinho. Sim. Eu estava com medo. De facto, eu acho que depende também muito de cada um e apesar do talento, sim, ser um conceito muito subjetivo e muito pouco... Não sei se talento, até está rápida a conversa. Mas é talento. Desculpa. Muito certo. O Miguel pediu desculpa. Mas pode-se editar isto depois? Vai-se editar. Ah, tudo vai ser editado. Okay. Eu não vou aparecer neste episódio. Está lindo, mas depois acelera. Sim, há uma ferramenta que eu deixei cheio do ar. De tempo. existe mesmo. Ok. Existe, Marta, obrigado. Chama-se Change Tempo. Sim, Carolina, continua. Mas tu é que dás as ordens aqui? Ok. Onde é que nós íamos? No talento. O talento que é muito subjetivo, mas que, obviamente, pelo menos quando começamos a trabalhar, é normal que nos sintamos mais confortáveis num género ou em outro. Sim. Apesar de muitas vezes as pessoas surpreenderem, não conhecerem o nosso lado, ou mais dramático, ou mais cómico, e acima de tudo é ter muita confiança no que se está a fazer, porque se trabalhou muito antes. Uhum. Agora, claro que a comédia tem essa vertente imediata, ou a pessoa se ri ou a pessoa não se ri, mas o Miguel também falou numa questão muito interessante, que é a pessoa pode estar a rir e a divertir imenso e não estar propriamente a verbalizar ou a dar uma reação muito efusiva. Claro. Portanto, isso também é sempre difícil de medir. O drama tem uma componente também que tem muito a ver com a identificação da pessoa com o que está a ver, muito pessoal. A comédia também, quer dizer, eu posso ser o humor mais negro e gostar de um tipo de humor, depois há outros, há vários, mas o drama em especial que toca mais nas pessoas, não é? A emoção é diferente. Certo. Isso também tem a ver com a sua vida, com o que passaram até ali e que se identificou mais ou menos com aquela personagem, sentem, por isso é que também há, por exemplo, as personagens más, mas que toda a gente adora, porque se reconhecem que há ali uma pessoa que tem falhas ou que tem uma justificação para determinados comportamentos. Enfim, depois aí já vamos passar para a parte da psicologia, como sim, diz o Miguel, que é essencial percebermos um bocadinho e começarmos a trabalhar quando somos atores e quando queremos efetivamente fazer personagens completas, dos pés à cabeça. Aliás, é aí uma coisa curiosa, quando falaste em personagens boas e más, quando se fala em trabalhar um personagem mau, ou seja, mau com agressividade, ou seja, um tipo com falta de caráter, eu costumo trabalhá-lo pelo lado bom, uhum, porque todos os tipos que são maus têm um lado bom. E para quê? Para querer começar logo a criar afinidades com o público, claro, através do bom. E depois há ali tudo aquilo que tu possas trabalhar, por mais pequenino que seja, de mau, isso funciona de uma forma estrondosa, porque sim, as pessoas têm uma surpresa, como é que alguém imagina que gosta de gatos. Porque um mau pode gostar de gatos, pode gostar de ajudar velhinhas, pode gostar de fazer tudo o que é bom, e depois é um assassino em série, não é? Portanto, e começar a trabalhar a parte positiva de um personagem mau é o melhor caminho para o sucesso desse personagem. Claro. Por isso, isso é uma das partes em que eu gosto de trabalhar quando o personagem é mau, a trabalhar a parte boa dele. Sim, até porque o melhor tipo de mau é o mau que pensa que é bom. Exato, sim, sim. Sim, sim. E é por aí que começa. Porque se tu não tentas humanizar, a personagem é declaradamente vilã, vai fazer coisas más ou durante a peça ou o filme ou o que seja. Se tu não conseguires humanizar aquela personagem, nem que seja em pequenos detalhes, essa personagem não é uma personagem, é um boneco. Sim, sim. Ou seja, sim. É uma caixa de cartão que é só uma coisa. Claro. E ninguém é só uma coisa. Sim, sim. Portanto, sim, lá está. Claro. Procurar entrar dentro da pele de um vilão, neste caso, sim. Eu queria perguntar-vos sobre o método, mas sobre um método. Espera, mas a Carolina não respondeu à questão de teatro versus cinema. Ah, pois foi, pois, sim, sim. Também estávamos um bocado aí. Foi qual? O ponto introduzido para o Miguel, em que o Miguel estava a dizer que o cinema, digamos, é o supersumo, é o melhor método. Era mais ou menos isto que estavas a dizer. Que começa pelo teatro, mas que o cinema... É uma progressão. O teatro é a escola e o cinema é o auge. Um ator, para mim. Olha, eu infelizmente, para começar, ainda não tive a oportunidade de fazer muito cinema. Das experiências que tive, gostei imenso de fazer todas, especial de uma... Como atriz, como realizadora, faz muitos filmes. Esta de facto é boa, está bem construída, está bem orquestrada, afiada. O Miguel vai dormir no sofá. Pois, acho que já. Não vais chegar aí. Vai chegar ao sofá. Vais dormir no tapete da entrada. Não temos tapete, vai ser mesmo na entrada. Está fresquinho. Ora. É o único que diz welcome. É muito bom. Bom, sim. É por isso que eu não consigo depois chegar às vossas perguntas, não é? Compreendem isso. Enfim, voltando, eu já não sei qual era a pergunta, mas é qualquer coisa como os atores começam pelo teatro e depois evoluem. E tavas a explicar poucas experiências no cinema. Sim, mas na verdade o mais importante é a interpretação, não é? Não, a base, o método, a forma como nós preparamos as personagens é a interpretação e... É indiferente se vamos fazê-lo para teatro ou para cinema. Certo. Claro que depois é só ganhar uma noção do espaço, em primeiro lugar, porque a forma como nos sentamos, nos deslocamos num palco, e depende muito do palco, uhum, pode ser um palco pequenino, pode ser um palco enorme, tem que ser preenchido, portanto, mesmo dentro do teatro, acontece-nos quando vamos em digressão, de repente temos que adaptar alguns pormenores do espetáculo, porque o espaço é diferente. As pessoas estão num sítio diferente e isso tudo vai variando. No cinema, o que eu adoro no cinema são os pormenores. A simplicidade com que tu podes trabalhar. Não tens que estar preocupado com essa dimensão do espaço, de preencher. No fundo até tens, não é? Porque tanto tens sets em que pode estar o set ser dentro de um caixão, por exemplo, como ter uma pradaria enorme para colher. Portanto, há uma grande diferença aí. Há uma dicotomia diferente. E aqui outro ponto também muito importante para um ator. É que não se cala. Não, mas é verdade, porque repara, se tivesse um plano fechado em ti, todo o público vai perceber se as tuas emoções são verdadeiras ou não. Se tiveres no teatro, o plano é completamente aberto e as pessoas veem ou não as tuas emoções de determinada maneira, porque se perde. É o mesmo, fazendo a analogia de um desporto, em que estamos a ver através da televisão e estamos a ver ao vivo, a informação é totalmente diferente. Mas também, concentrada naquilo que nós... Correto, mas também por aí o teatro é mais natural, o cinema é mais manipulado. Portanto, as emoções que tu mostras nesse plano mais fechado no cinema não podem não ser de facto reais, porque tudo aquilo é uma máquina. Eu discordo, porque estás na construção do personagem... Estás a dar o personagem e a forma como a realização vai captar a tua emoção é uma coisa. A tua emoção é a mesma. Tu não vais fazer uma emoção porque o plano está a ser apertado. Não, mas desculpa, não era isso que eu estava a dizer. Era a forma como tu trabalhas as emoções em cinema é, eu vou usar o termo manipulado. Eu acho que é manipulado porque depende de muitos elementos. Não só visuais, sonoros e o performance do ator, o espaço e tudo mais. O teatro, tu estás ali nu. És só tu. Ou seja, não tens de te preocupar com mais nada. Ou seja, é a emoção só. Mas eu, desculpem, só quero dizer uma coisa. É que no teatro, os teus tiques passam muito mais percebidos e uma câmara capta tudo. É uma forma de expressão completamente diferente, porque tu num palco tu consegues mascarar muito melhor do que quando tens uma câmara só em ti, como o Miguel estava a dizer, em que tudo transparece. Absolutely. Era só isso. É verdade, mas isso também tem a ver com no teatro, como o Miguel estava a dizer, e bem, é um plano aberto. Portanto, quem está a ver, tanto pode estar a ver aquilo que tu ator, estás a sentir, a emoção que estás a passar, como pode estar a ver a personagem ao lado, ou como está, pode estar a olhar para o cenário. A adquirir conhecimento sobre o que é que está no cenário. No cinema, se tens um plano fechado na tua cara, é claro que é aquilo que vai aparecer. Mas é outra coisa também, é as reações a todos os níveis que um ator pode construir. Um ator basta estar a pensar num plano fechado sobre algo que ele transmite uma emoção. E por vezes no teatro isso pode estar a acontecer e como dizia muito bem o João, o espectador não está focado num todo e não naquele pouco, aquele momento que interessa nesse momento demonstrar. É mais invasivo também, de certa forma. Não, parece que o teatro é mais independente, que o ator é mais independente no teatro do que no cinema, que no cinema acaba por ser é maniatado, pronto, é orquestrado para produzir algo, enquanto no teatro é o ator. É o ator que está independente de tudo o resto. Não achas que é mais libertador aí? Ou o cinema resulta melhor também o facto de ser uma orquestra a comandar uma emoção ou um momento? Eu acho que é uma mistura. Acho que aqui mistura-se muito. É difícil, não há uma fórmula. Acho que não é uma coisa muito... Bem, já não falo mais. Sim, Carolina. Não, é que ele fala, mas comigo a segurar o microfone, que sei que é incrível, sim, não é? É portanto, ele está ótimo, no melhor com o melhor dos dois mundos, claro. Sim. Não, eu percebi o que tu queres dizer e acho que tens toda a razão. No teatro não há rede, não é? Estamos ali e tem que funcionar naquele tempo em que nós estamos lá, não podemos dizer corta, eu vou só ali a fazer qualquer coisa. Enganei. Vamos voltar. Embora, atenção, isso também no cinema, até por uma questão de budget, também não há liberdade para fazer tudo. Aí agora vamos fazer isto 3 vezes e depois não correu bem, vamos fazer mais. Há na mesma essa pressão, claro que não é naquele momento, é diferente. Mas o teatro tem uma vantagem, que é a história é contada do início ao fim. E, portanto, o processo da personagem não é interrompido. Enquanto nós estamos a fazer cinema, estamos constantemente a ser interrompidos e a ter de voltar à emoção para repetir, para voltar a fazer, para voltar àquele estado. E isso não é mais fácil do que fazer teatro e estar totalmente disposto. É só diferente. São só energias e formas diferentes. Para mim, o cinema é mais difícil por isso. Porque vamos gravar uma cena posterior e depois tenho que vir atrás. Por isso o cinema se torna mais difícil, porque não há uma continuidade de trabalho e temos de estar a andar sempre para a frente e para trás nas emoções. Gravei hoje uma cena de um sábado, por exemplo, num filme, e amanhã vou gravar muito atrás, portanto... 10 anos antes deste momento. Pronto, tudo isto torna-se difícil. O ator tem muito bem preparado todo o seu personagem e toda a linha que tem dentro da história, tem uma preparação muito, muito forte, muito difícil a este nível, quando no teatro há um princípio, um meio e um fim, há uma continuidade, uma sequência, e depois é só replicar em termos de ensaios, e depois também joga muita emoção, o estado de espírito do ator no próprio dia. Certo. Tudo isso também vai influenciar, independentemente de muita gente dizer, a concentração, por muita concentração que haja, por muita preparação, por tudo o que haja, há outros fatores externos que, e pronto, está tudo a olhar para mim, se calhar para me calar. Não, estamos só a ouvir-te atentamente, é só isso. Mas sim, mas podes aproveitar para e calar. Não, e no cinema há de facto os outros artifícios todos. Sim. É aquela brincadeira de se ver um filme, por exemplo, sem som, é, sem aquela musiquinha, os que sons, manipula, tudo aquilo, claro, que manipula absolutamente o que nós vemos. E, tanto que quando fazemos cinema e temos uma sensação do que é que estamos a fazer e se calhar temos a ideia do, que é, do produto final, e vamos ver, e raro, é muito raro ser exatamente aquilo que nós tínhamos pensado. A expectativa é de, não quer dizer que seja melhor nem pior, é só diferente porque não é a nossa visão. Enquanto no teatro, de facto, até temos um encenador, temos uma linha, mas somos nós, é o nosso corpo que está ali, nós sabemos exatamente onde é que pisamos, que tom de voz é que utilizamos, quanto, os tempos que utilizamos. E no cinema não. É, é o que tu dizes, há uma máquina, sim, há muito mais pessoas, mais cabeças, mais técnicas a trabalhar. Agora, a base da interpretação, do trabalho do ator e da personagem é a mesma. É a mesma. Efetivamente. Okay. Quando falas em pureza, o teatro tem esta vantagem de vemos tudo em planos abertos, mas nós na vida, quando estamos, por exemplo, numa conversa com uma pessoa, nós estamos perto dessa pessoa, vemos todos os detalhes dessa pessoa. E o cinema dá-nos isso. Sim. Às vezes um pouco elevado até, mas dá-nos essa percepção muito subtil. E são essas subtilezas que a mim me encantam no cinema. Como esta conversa está muito, muito fácil, muito decidida, eu vou introduzir mais um aspecto que nós não pegamos, que é a televisão. Ah, sim, portanto, sim. Teatro, cinema e televisão. Cinema e televisão são completamente diferentes. Tinhas que me estragar tudo, não era? Exatamente. É o meu papel. É esse. Mas é, eu sei onde é que tu queres chegar e acho que é um tema muito interessante. Estás a falar das várias formas de expressão artística em televisão. Não, a minha primeira pergunta era, a nível de preparação para fazer televisão, deve ser mais complicado, não é? Porque em televisão, normalmente, aquilo é produção em massa, não é? Uhum. Acima de tudo pelos tempos, não é? Não tens o mesmo tempo para trabalhar, sim, tanto na preparação como para fazer o trabalho em si, e depois tu nunca, não tens uma noção geral da história toda, não é? A história muitas vezes vai sendo reescrita ou escrita ao longo dos vários episódios, mais uma vez não gravas por ordem cronológica, andas sempre para trás e para a frente, criam-se novas relações entre as personagens e há essa pressão que é ainda maior do que nos outros espaços de sair bem à primeira, rapidamente, temos que trabalhar. Muitas vezes não conheces as pessoas, nunca viste pessoas com quem vais contracenar, se fores fazer personagens pontuais, não é? Se calhar nunca trabalhaste com aquela pessoa, tens só o teu texto e de repente, pumba, tens que estabelecer uma relação com aquela pessoa naquele momento. Sim, tem aqui o outro problema, a televisão é um problema, não é? Primeiro porque não se faz televisão de qualidade. E a televisão... De onde? Onde é que não se faz? Na televisão. No estrangeiro. Na televisão. Tipo na Mongólia. Porque precisamente porque não há tempo, não é? Portanto, a televisão é massa, é para o público, e é muito importante a televisão, quer queiramos, quer não, continua a ser importante, sim, sim, porque a televisão entra em casa, é cómoda, né? As pessoas não gastam dinheiro. Temos de pensar que também temos uma população bastante envelhecida e que não tem possibilidades financeiras nem possibilidades de se deslocar para ir ao cinema. O cinema não é barato, sabemos perfeitamente, mas também se compreende porque é uma indústria cara de produzir, mas e com poucos subsídios e pronto, aquilo que nós já tudo sabemos. E o grande problema aqui na televisão... Estás a falar do cinema na Mongólia, certo? Para cá estava a falar no Bangladesh. Ah, Bangladesh. Ok. Eles agora até estão a vir para cá com grandes produções, por acaso, aproveitar Portugal, fixe. Porque Portugal tem um bom clima e come-se cozida à portuguesa e eles gostam. E às vezes começam a fazer trabalhos com qualidade. Sim, mesmo. E eu até tenho vantagens porque eu tenho sangue indiano e tenho possibilidades de. Estás em todas, Miguel. Yeah, eu tenho sangue indiano. Continentes. E já estão a pensar num personagem. Tens uma boa na Antártida também. É o único que falta. Bem, ele não sabe, mas de certeza. De certeza que tens. É. Perdi-me. Ah, sim. Portanto, a televisão, como a Carolina falou, na televisão o problema é quando és um personagem, um elenco adicional. Uhum. Entras a meio da novela, dão-te o teu guião e tu não sabes o teu enquadramento, né? Portanto, o teu personagem não tem perfil, nada, é só o fulano tal ou o Y, e entras assim, vais contracenar com quem nunca conheceste, é chegar ali, fazem dois ensaios, está bom. Pronto, tudo isto é difícil, mesmo para um ator que tem um nível de exigência, aliás, quando se é ator, há um nível de exigência de qualidade, e isso não dá tempo para ter qualidade. Pronto, por isso é que eu acho que a televisão em Portugal, não há tempo para trabalhar. Certo. Não há tempo como há no cinema, há ensaios, com calma e no teatro. Eu queria pegar nesse ponto para vos fazer uma pergunta. Acho que a Carolina também queria pegar ali em qualquer coisa. Mas é pegar no microfone. Mas era pegando naquilo que a Carolina disse, que é, de facto, tu não conheces as pessoas e o não teres tempo, como tu estavas a dizer. Porque, por exemplo, numa rodagem, tu passas muito tempo com as pessoas, de certa forma. No teatro, há muita repetição. Portanto, também há uma certa... tu conheces as pessoas de certa forma, não é? Como é que é essa interação, especialmente na televisão? Como é que é, de repente, tu não conheces uma pessoa e tens que trabalhar em conjunto? Como é que isso é feito? E qual é o meio em que vocês acham que é mais fácil fazer isso e qual é o mais difícil, no fundo? Fui claro ou algo confuso? Nem. Foste, André. Acho que é o melhor. Melhor resposta, Carolina. Obrigada. As relações interpessoais, quer dizer, no fundo... Estou a sentir os laços femininos aqui. No fundo, eu acho que há aqui uma coisa curiosa, que a grande maioria dos atores, se não 98% ou 99%, são tímidos, que é uma coisa que toda a gente fica um pouco confusa. Sim, e o ator é tímido, portanto... E acho que quando se encontram... têm a mesma, vivem as mesmas emoções e estão dentro da mesma filosofia de vida, e isso acaba por conectá-los facilmente. Portanto, eu sinto, por exemplo, as vezes que tenho ido e que não conheço os atores, nós, ao fim de da primeira apresentação, há afinidades. Portanto, acaba por, no modo grosso e geral, pondo de parte as características pessoais de cada um, pronto, isso já se eleva a outros níveis, mas onde nós nos encaixamos melhor ou não, através da química, não é? Falando, digamos, nas relações interpessoais. Mas, de resto, as pessoas acabam por se encaixar, porque todas têm consciência de tudo, do tempo e destas coisas todas, e acabam por ser rápidas a encaixar as coisas. E em última análise, nós, quando estamos a trabalhar, somos uma personagem, não somos nós. E para mim o segredo está sempre no trabalho de casa. Uhum. Se não me deram as características todas da personagem, se eu não sei exatamente o que ela é, eu crio, faço essa criação. Okay. Porque isso é a base para eu depois poder trabalhar e me relacionar. Porque independentemente do papel, de qual será a interação dessa personagem... Toda ela tem de fazer sentido para mim. Tem de ser uma pessoa, efetivamente, que eu conheço a história, conheço o nome, sei a idade, sei qual é que é a opinião pessoal dela em relação àquele momento, se calhar é diferente da opinião pessoal, profissional, quero dizer, mas quer dizer, eu tenho que construir isto tudo. E essa é que é a dificuldade. Quando não nos é dado e quando há pouco tempo, conseguir criar a personagem que faça sentido para nós e que depois, quando nós chegamos, não falámos com ninguém sobre isto, ela encaixe naquilo que já está pensado e definido e que cada um já criou para si próprio. Mas tu já fizeste televisão na Mongólia, foi? Sim. Para teres de fazer esse trabalho. Sim, uma televisão muito específica. Sim, claro. Se quiserem, podemos falar... Da Mongólia? Sim. Ok, já vamos lá. Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao cinema e à televisão, agora em termos técnicos. A câmara em si assusta-vos? Ou seja... Não há, naturalmente não há câmara de teatro, mas no cinema e na televisão existe sempre aquele objeto que está ali quase voyeurístico. Intrusivo. Seja com o realizador que trabalha a cena, mas o objeto estar ali assusta-vos, ou as pessoas que estão à volta do objeto, ou seja, aquele ritual quase religioso, estão ali à volta a ver o que é que está a acontecer, como se fosse uma coisa muito... quase uma experiência científica. Isso assusta-vos? Consegue-vos tirar tirar da cena? Ou não está lá? Não estão a ver? Não notam que está lá, que está presente quando estão a fazer quando estão a dar a vossa performance? Eu não noto. Eu, quando estou a trabalhar, o meu foco é demasiado grande para me aperceber. A dificuldade é precisamente ao contrário. Quando, por exemplo, há movimentos em que, se eu me levanto, levanta-te, mas tens de ter cuidado porque há um cabo. Aí sim, aí há, naquele momento, há aqueles o teu foco não está 100% no teu trabalho e na personagem e na situação, mas tens de ter, aliás, um ator tem que ter sempre esta consciência, uhum. não é? Mesmo que esteja em personagem, quer dizer, pode-se estar a passar por algum motivo, a situação ser super complexa de fazer, mas nunca podemos perder a noção de quem é que temos à volta, do material, se temos armas brancas, por exemplo, acima de tudo não se pode perder a noção e não vale tudo porque estamos em personagem, claro que não, mas de facto o... Isso vai dar depois àquela conversa do método, sim. Oh, exato, já lá chegamos, não é? Agora, a câmara em si, o objeto e as pessoas, não. Ok. A mim assusta-me. Para mim, uma câmara é uma arma apontada a mim. E então, deixa-me sempre nervoso, completamente. Acho que eu não consigo perder os nervos. O que eu faço é um trabalho de respiração forte, um trabalho de concentração, para a determinado ponto me abstrair que ela existe, quase como se estivesse na mira de alguém, e estou na mira de alguém a todo momento, que me está a dar tiros, que me está a fazer um cheque a mim, e eu aproveitar também essa adrenalina que essa mira constantemente apontada me dá, também trabalhar dentro do personagem, mas descontrola-me, é verdade. Eu só queria dizer uma coisa, é muito bom ouvir de profissionais as vossas perspectivas, porque eu fiz teatro amador e quando eu tinha uma câmara à minha frente era a coisa mais intimidante deste mundo, porque o teatro amador permite respirar, permite errar, permite improvisar, e de repente tens uma coisa que está a focar em ti em todas as coisas, e para mim, epá, aquilo tirava-me o ar todo. E agora ouvir o que tu estavas a dizer é bastante interessante. O amador versus o profissional, em que de facto as abordagens são diferentes, é bastante interessante. Só queria pôr este elemento. Sabes, eu sempre fui considerada desde miúda uma pessoa muito tranquila perante determinadas situações de pressão. E quando comecei a pensar sobre isso, para já eu dizia sempre às pessoas, não, eu estou nervosa, vocês é que não conseguem perceber isso. Por exemplo, não almoçava, não, enfim, há outras reações que não são aquelas mais visíveis e as mais imediatas quando olhamos para outra pessoa. Mas efetivamente, eu fui desportista de alta competição durante muitos anos. E eu acho que esta tranquilidade vem daí, porque eu habituei-me a estar... era um desporto individual, eu praticava hipismo, portanto durante aquele minuto e meio eu tinha todas as pessoas à volta, inclusivamente os outros cavaleiros, os familiares, os treinadores, quem fosse, olharem para mim, e eu acho que isso me deu esta bagagem de os olhares não me afetam, porque o meu foco era fazer um bom trabalho, certo, enquanto desportista. E havia um exercício muito interessante que era, podia estar imenso barulho, porque as pessoas não estão caladas, não é? Estão, mesmo estando a ver, muitas vezes estão à conversa e tal, mas eu não ouvia absolutamente nada, só ouvia a voz do meu treinador. Podia estar uma pessoa ao lado dele a dizer exatamente a mesma coisa, eu não ouvia mesmo. Uhum. Parecia, a minha atenção só captava o comprimento de onda do meu treinador. Podia estar a acontecer, chegámos a ter um helicóptero a parar no campo atrás, sei lá, acontecem milhares de coisas e nós não nos apercebemos, porque o nosso foco é aquele e tudo o resto acaba por passar despercebido. Portanto, eu acho que essa experiência do desporto é muito, muito interessante e traz-nos tantas coisas boas para a vida do dia-a-dia e muito em especial para esta profissão. Certo. E dentro desta lógica, eu ia-lhes fazer uma pergunta e queria que fossem mesmo sinceros na resposta. Porque até agora não tem sido. Até agora diz uma falsidade. Agora, para ninguém. Que é, nós somos atores, não é? Basta. Vocês têm um piloto automático. Ou seja, vocês, dependendo do projeto, o que forem fazer, se vocês não estão a sentir... O que estão a fazer, ou mesmo que já estejam no meio de... E, pá, não estão interessados, ou não estão motivados, ou há alguma coisa que se passa fora que interfere, de certa maneira, com o que estão a fazer, vocês conseguem... Têm esse piloto automático, têm... Ok, eu tenho que fazer isto, agora faço. E vou fazer... é a expressão em inglês, eu não sei... É going through the motions, como é que a gente traduz isto? É passar pelas coisas... Pela rama. Sim, não. Sentar não. Dentro... Sentar lá. Sentar lá. É como se ligasse ali um... Lá está o piloto automático. Vocês têm essa... Fazem isso, ou já fizeram, ou qual é a vossa relação com isso? Eu sinto que isso já me aconteceu. Okay. E nós, acima de tudo, somos pessoas. Certo. E temos dias, e temos... Enfim, acho que acontece. O importante é percebermos imediatamente que isso está a acontecer, uhum, e respirar e voltar a alinhar os chakras para que, para que isso deixe de acontecer. É. Porque podes fazer um bom trabalho na mesma. Quando estás em piloto automático é uma expressão um bocadinho forte, mas sim, mas podes fazer um bom trabalho, mas nunca será extraordinário. Eu, pelo menos, não acredito que sim, o piloto automático será extraordinário. E depois a motivação também vem para aí abaixo. É uma bola de neve. Quando estás em piloto automático, se não estás verdadeiramente a divertir-te, a fazer as coisas com... não tens o teu corpo e a tua alma entregues, sim, que é, para mim, o que é interessante no, na vida de um ator. Portanto, também não sentes o mesmo prazer a trabalhar, a tua desmotivação deixa de estar lá e isso pode trazer depois uma data de consequências do, do trabalho. Já nos aconteceu, por exemplo, antes de um espetáculo, sentirmos que por algum motivo ou estamos com uma energia muito dispersa ou estamos ansiosos porque aconteceu alguma coisa antes e então falamos os dois, ok, agora temos mesmo de focar. Porque já ganhamos, já temos essa consciência que se não fazemos esse trabalho de concentração e de desligar, e ok, podemos fazer o espetáculo em piloto automático, já sabemos as falas todas para trás e para a frente e embora lá, e já sabemos que o pessoal acha piada aquilo, mesmo que eu não diga tão bem, mas não é isso que nós queremos. Portanto, é o reconhecimento, conhecer-nos muito bem, é uma das bases do, do ator, conhecer-se tão bem que ao mínimo sinal perceba que há alguma coisa a corrigir para começar a trabalhar ou para melhorar o seu trabalho. Eu só ia fazer a pergunta de como é que vocês descarregam essas energias e como é que se isolam antes da, da peça, porque acho que isso é sempre uma coisa bastante importante, é quando nós somos humanos, não é? Temos imensas coisas e temos que fazer uma descompressão, um isolamento para depois entrar na, na, na pele de outra pessoa, de outra coisa, e era isso um pouco que eu queria saber. Só vou voltar atrás, eu não tenho piloto automático, não consigo ter, nunca tive e nunca fiz nada em piloto automático. O que eu tento é encontrar uma motivação extra, tento procurar um ponto forte dentro do ponto fraco. E isso é a minha forma de estar na vida, porque sou muito emotivo e o facto de ser muito emotivo procura as emoções. E isso é uma forma também de poder, dentro de mim, criar algo de bom que não existe. Portanto, isso é o mais importante. Portanto, respondendo à tua pergunta, já me aconteceu, já nos aconteceu ir para palco sabendo de uma morte, e ter que dar a volta a isso. Estávamos em palco quando houve aqueles atentados brutais, toda a gente falava, o público comentou, o público saiu, os atentados estavam durante um espetáculo e nós ao intervalo é que soubemos o que era, e tudo isso nos criou alguma adrenalina e algum, portanto, algum desconforto. E já me aconteceu a mim de ter uma peça e estar com quase 40 graus de febre, ir para a peça, fazer a peça como se estivesse completamente bom de saúde, e quando acabou a peça quase que morri. Portanto, tem a ver com a concentração, tem a ver com a adrenalina, tem a ver com o foco que a Carolina falava. Portanto, tudo isto é importante para podermos dar a volta. E acima de tudo, um grande respeito pelo público e por todas as pessoas que trabalham connosco. Por mais que nós estejamos num dia mau ou que haja alguma coisa que nos perturbe, temos sempre que nos lembrar que não trabalhamos sozinhos e trabalhamos para alguém. E isso ajuda-nos também a relativizar um bocado, seja o que for, por aquilo que estamos a passar. Certo. Eu ia só te corrigir uma coisa. Não é trabalhamos para alguém, é trabalhamos com alguém. Pois. Digo no público. Para o público, é nesse sentido que eu digo. Não para... De certa forma também trabalhas com o público, especialmente em teatro. Em teatro, sim. E há aqui outra coisa interessante. Também já aconteceu, e andámos em turné com um grupo grande, com um espetáculo, e curiosamente dentro do grupo haviam relações difíceis entre alguns elementos do grupo, com discussões no exterior, inclusive. E em cena tinham um contacto friendly, muito querido. E nesses dias, curiosamente, funcionava muito bem, porque o ator estava duplamente preparado pela situação que aconteceu. Portanto, isso tem que acontecer, porque senão não resulta, ainda para mais em comédia. Por falar em preparação, eu queria introduzir aqui o tema do método. Não vamos, obviamente, fazer aqui uma aula. Carolina já está a passar o microfone. Mas é só para contextualizarmos aqui a coisa. Enquanto estilo de representação, o método, que tem aquelas três variantes, o relaxamento, libertação das tensões físicas, a concentração para despertar o sensorial do ator. Isso parece uma aula de yoga. Mas é um pouco. E o terceiro, que é o mais importante, que é a memória afetiva, que é buscar a memória. A questão é, isto, não vamos aqui contextualizar historicamente, porque se as pessoas quiserem pesquisar, Stanislavski, Stella Adler e o Strasberg podem fazê-lo, mas relativamente aqui ao método, a aplicação do método, qual é a vossa relação com, já utilizaram, e podem ser francos à vontade se acham que aquilo é uma parvoíce, ou acham que se aquilo é um sintoma de bipolaridade das pessoas, ou esquizofrenia, o que quiserem, qual é a vossa relação com o método? Eu tenho uma relação muito próxima. São muito amigos. Sim, eu e o método... Andaram na escola juntos. Sim, sim, sim, temos uma relação... E continuam a andar. Sim, continuam. Jantam todas as semanas, não é? O método, para mim, é uma das ferramentas importantes. É evidente que depois vou até na própria cena, posso depois introduzir outras ferramentas, outras técnicas que não o método. Mas eu parto sempre do princípio do método, porque para mim é aquele que resulta e de certa forma que mexe comigo, que me dá pica, o método dá-me pica. Eu já fiz várias, posso dizer, por exemplo, eu já fiz um mendigo e não vou dizer que andei a viver como um mendigo, mas... Procurei vários dias, andei da forma como andava vestido, no meio deles, até tocar algumas coisas, e percebe-se, e só aí é que se consegue perceber, não é só com a observação, mas sim com a convivência, com um pouco de convivência, estando lá, fazendo o mesmo que é uma forma de conseguir passar melhor essa informação. E eu duvido que qualquer ator que vá fazer um personagem não tenha um pouco do método em si. Mas não há mais do que o outro. Não há aplicação total do método. Ou seja, não há alguns atores que só fazem método. Sim. Por exemplo, o Daniel Day-Lewis é o maior exemplo, porque ele está, enquanto personagem, fora da rodagem, dentro da rodagem, está sempre em personagem. Sim, sim, sim, e sim. Isso traz algumas fraturas nas dinâmicas de relacionamento, sim, que ele tem, com, não só com o elenco, com tudo o que está a passar à volta. Isso é... vocês respeitam isso? Acham isso interessante? Ou percebem... passa um pouco por ser nocivo às vezes para... Eu respeito e eu acho que alguns personagens precisam disso. Eu acho que há personagens que precisam disso. É impossível manter um nível energético constante com o entra e sai. É impossível. Ou há tempo para o fazer e esse tempo não existe também, ou acho que manter o método durante essa cena ou durante esse tempo de rodagem é, para mim, é fundamental. Eu por exemplo, adoto esse sistema. Se eu achar que é importante manter o método, eu respeito isso e compreendo perfeitamente porque é que ele o faz. Próxima vez que fizeres um mendigo, vais uma semana a dormir na rua. A começar hoje. Fica já preparado, um dia pode surgir uma personagem e vai já... Já escrevi qualquer coisa. Ora, eu o respeito, sim, respeito, sim, absolutamente, perfeitamente, cada um tem as suas formas de trabalhar e cada um é que tem de perceber e reconhecer. E desde que, se for um assassino, não ande para aí a matar pessoas, certo. Acho que cada um faz da forma que funciona para ele. O Miguel falou numa questão muito importante, que é o ligar-desligar. Isso, de facto, que era o que nós falávamos, que em cinema que temos as nossas emoções e o nosso trabalho é muito oscilante, e essa é uma grande dificuldade. Sim. Se mantivermos a personagem durante um dia, por exemplo, de rodagem, acho que sim, pode ser mais justo para a personagem se mantivermos esse trabalho. Na vida, já acho que é um grande desperdício da vida do ator. Pessoas que dizem, não é? Há atores que mesmo se isolam da família e vivem como a personagem e tudo mais. Eu não posso julgar, lá está, não tem a ver com o julgamento nem com a falta de respeito. Eu não gostaria de ter de recorrer a isso para fazer um excelente trabalho. Porque, além de ser atriz, eu tenho a minha vida pessoal e gosto, dentro já das suas grandes limitações, que ela exista. E até hoje não me apercebi de nenhuma, ou eu não tive ainda trabalhar nenhuma personagem que eu sentisse que tinha de pôr totalmente lá da minha vida pessoal durante não sei quanto tempo para me entregar. Se algum dia tiver de o fazer, faço. E até pode ser uma experiência que me surpreende e que olha, se calhar afinal não estava tão certa em relação àquilo que eu sinto e que eu prefiro, se calhar até funciona melhor do que eu pensava. Mas nós temos tantas técnicas, os atores conhecem tantas técnicas para trabalhar, que essa é mais não uma, me fascina. Né? Sim. É mais uma. Quer dizer, é a base, sim, mas lá está, eu gosto de trabalhar depois com outras camadas. Certo. E gosto de trabalhar especialmente com a manipulação do nosso organismo, da parte física, para nos trazer emoções. Mas também porque isso diverte-me muito. Sim. Diverte-me trabalhar a parte física e dela virem uma data de coisas, uma data de sensações e emoções que me servem a personagem, que me servem para aquela cena, sem que eu tenha de recorrer só ao método. Só queria colocar uma questão em relação ao método, que é a parte das transformações físicas e tudo mais, e qual é o processo e como é que vocês encaram isso, porque não é uma coisa fácil, não é? De repente tens que perder peso, tens que deixar crescer a barba, o cabelo e todas essas coisas. Queria perceber um bocado como é que se lida com isso. Olha, eu acho que essa questão é totalmente sobrevalorizada. É porque é só aquilo que nós vemos. Não acho nada extraordinário ter de fazer isso. Quer dizer, porque faz todo o sentido. Porque se a personagem é assim, principalmente quando são pessoas que existiram, quer dizer, temos de estar o mais próximo das pessoas. Uhum. Não há, eu acho que essa questão, para mim, é mesmo é uma não questão. E não é todo relevante. Porque é só a parte física, é só o que está cá fora. E é, para mim, eu acho que seria eventualmente o mais fácil. No sentido que não é fácil ficar super magro esquelético ou ficar super gordo e depois isso tem implicações, mas porque há aquele objetivo, há aquele foco, faz todo o sentido, ok, mas isso é só uma pequena parte de tudo o que se constrói. Eu acho que essa questão é isso, porque como é aquela que salta à vista e aquela mais imediata, e claro, é impressionante ver pessoas que têm transformações incríveis que tu não reconheces no filme. Eu já cheguei a ver um filme e só no final, quando vi os créditos, é que... Ah, sério que era ele? Então, mas e por que não escolher logo um ator que tenha essas características em vez de obrigar um ator específico a ter mas que fazer, repara, esse salto? Mas não há uma obrigação. Não, isto é uma escolha do ator. Muitas das vezes é uma escolha do ator fazer este tipo de trabalho. Mas o ator é escolhido também. Não, o ator não é escolhido pela bem, especificidade mas física. Mas os diretores mais de casting, ou menos. Os diretores de casting abordam X pessoas, não é? Para o papel. Porque é que vão... Imagina, sei lá, o ator que fez o Maquinista. O Christian Bale. Porque ir... Porque é aquele extremo e não, se calhar, arranjar um ator que tivesse mais próximo... Precisamente. Pronto. Por isso é que eu estava a colocar a questão. Calma, não, não olhes assim para mim. E aqui, atenção, quando o ator começa a emagrecer ou a engordar, já está a trabalhar um método. Certo. Portanto, já está a trazer um método para a sua vida pessoal. Mas é aquele... É aquele... Portanto, isto não há aqui uma fronteira, não é? Sim. É aquele exemplo do maratonista. Desculpa, Carolina. Aquele exemplo eu do gostava que a Carolina respondesse. Obrigada. Precisamente. É verdade. Marta, hoje estás... Queres quando, que eu volte? Queres quando, muito que eu quando volte? Falo pouco, mas quando falo é como deve ser. Quero que voltes, sim. Voltarei, com todo o gosto. Se me convidarem novamente. Não, precisamente porque a parte física não é a mais importante. Porque se calhar esse ator tem as outras características todas que vão permitir trabalhar a personagem no que é realmente importante. Emocional. Que é a forma como ele vai expor a história, como ele vai transmitir o enredo e a mensagem que se quer passar. É exatamente por isso. Mas, por exemplo, nós estamos a falar do método, falando nas transformações do próprio ator. Yeah. Mas temos de falar no método enquanto a vivência do personagem. Também é outro assunto muito importante. Eu, o ano passado, fiz um filme em que estive uma semana no Norte a viver numa aldeia, porque fazia um personagem que era um homem do campo, e levantava-me todos os dias às 4 da manhã, como esse homem se levantava, tomava o pequeno almoço às 4h45 e quando o sol começava a nascer eu já estava a cavar, mas a cavar, fiz calos nas mãos. Isto é método, e só assim é que eu consegui e percebi que era a única forma de chegar ao personagem, porque eu sou um homem da cidade, não sou um homem do campo, e tive que adquirir algumas rotinas. Tive que sentir o cheiro, a dificuldade de não me apetecer levantar, ir para o campo a tomar banho, geada, o frio, tudo isto, só assim é que se consegue, com estes ensaios, chegar ao personagem. É um resultado totalmente diferente. E eu acho que isto, o método aqui, sim, também funciona. É, porque vai buscar a tal questão da memória afetiva. Uhum. Portanto, é essencial na preparação do ator, precisamente se ele tem uma vida que é totalmente diferente da minha, por mais que eu observe ou leia sobre isso, quer dizer, se eu não a senti, se eu não o reconheço, volta ao corpo. O meu corpo tem que perceber exatamente que implicações é que têm as emoções, o ritmo de vida, as outras pessoas, o nosso relacionamento, mas é um entendimento para depois servir a personagem. A mim o que me assusta é quando a personagem absorve a pessoa. E é disso, okay, que eu tenho medo quando se fala do método. Sim. Quando passa aquela fronteira entre eu trabalho, o meu corpo, a minha alma, é tudo daquela personagem, enquanto eu estou a trabalhar aquela personagem. Mas depois acabou. Mas depois existo eu. Depois e o durante. E o durante, com a nossa sanidade mental. Exatamente. Não que acho normal e perfeitamente plausível e aceitável que haja atores que têm de ter durante algum tempo um acompanhamento, porque de facto mexe com muitas coisas, não é só a emoção de rir, chorar, triste, são coisas muito mais profundas do que isso. Já me aconteceu num workshop que fiz este ano internacional com um americano incrível, eu sentir-me quase a desmaiar, foi no ensaio, portanto, não tive medo propriamente, mas senti, de repente ficou tudo enublado à volta, e eu senti-me quase a desmaiar, e no fim falei um bocadinho com ele sobre isso, pois, porque é a adrenalina também, portanto, é preciso termos mesmo a consciência do que é. Não é tudo muito, é porque foi extraordinário, ou porque isto, ou porque aquilo. Também, mas há coisas físicas e práticas e racionais, certo, que quanto melhor nós reconhecermos, melhor vamos perceber o que é que acontece no nosso corpo. E aqui foi isso, foi uma entrega de facto muito grande e foi incrível, foi uma sensação incrível para mim, foi fantástico para quem viu, mas depois o workshop acabou e eu fui à minha vida. Exato. Mas muitos atores vão dizer que, porque o método às vezes também é um pouco ridicularizado, ou pelo menos é levado ao extremo de ser uma piada, de forma como é trabalhar. Sátira, uma sátira, sim. Mas muitos atores vão dizer que tem o seu estilo, ou que não lhe querem chamar nada, nem método, nem outra coisa qualquer, tem a sua forma de fazer o seu artifício. E que nenhum é melhor que o outro, é uma questão muito pessoal. E aliás, não só nenhum é melhor que o outro, como não é o mesmo sempre. Vocês não têm que fazer sempre da mesma maneira, depende da história. É o que o Miguel estava a dizer, mesmo em relação àquela a questão do norte. Tu, se calhar, se tivesses chegado lá à rodagem com o texto preparado, tudo preparado, ok, vais ter que fazer este tipo, sabia, de funções, ok, bora lá, ação, não sei o que, faço. Mas essa preparação antes quase que te desmonta logo a personagem, certo? Quando tu vais para, tu já estás cansado. Sim, é como aquela coisa de abrir a porta 400 vezes. Claro, claro. Ele tem que estar cansado a abrir a porta, mas à primeira vez a pessoa não está. Mas quando chega à vez 400, já está cansado, já está farto daquilo. E aquilo, se calhar, é uma emoção que se procurava desde o início, mas que só foi alcançada com a repetição, repetição, repetição, o desgaste. Sim. Mas aí, se tu tiveres consciência do que é que o teu corpo, como é que tu te sentes quando estás cansado, e se conseguires provocar isso... Exatamente, precisamente. Não precisas de fazer as 400 vezes. Daí o maratonista, que era aquela... o que eu ia dizer, estás a olhar para porque mim? Porque eu ia dizer isso há coisa de 10 minutos atrás, que era aquela... Dois personagens que têm que correr a maratona e estão na rodagem, e há um ator que começa a correr antes de começar a gravar, meia hora antes está a correr, que é para se cansar. E o outro está ali o jornal, e depois quando a cena começa ele larga o jornal, a ação. E o outro está tão cansado como a pessoa que esteve a correr meia hora. Porque o que teve a correr meia hora foi parvo. Não, mas esta é a aplicação de duas formas diferentes de trabalhar. Ele precisou desse... Aí temos técnicas para trabalhar. Portanto, nesse caso específico temos a respiração. Podemos trabalhar com a respiração. Exatamente. E conseguimos lá chegar, não é? Portanto, eu aí não utilizaria o método. Claro. Por exemplo, não é? Mas isso aconteceu mesmo. Isto é o mesmo, claro, formato. Acho que foi do Dustin Hoffman. Sim, sim, não fazer mesmo isso. Eu ver se... Mas há coisas que eu tenho necessidade, até porque é pelo conhecimento. Sim. Por muita pesquisa que façamos, não há nada como estar no próprio espaço. Isto é um pouco como sentir as emoções do medo, não é? Portanto, do escuro, tudo mais, por muito que podemos fazer pesquisas, mas o viver o momento, estar no local... Aliás, eu posso dizer que estamos com um projeto agora bastante interessante, que é uma casa de terror, e eu... Que é fantástico. Que eu quero muito falar sobre isso. Eu passo muito tempo lá fechado dentro, sozinho. Porquê? Porque busco informação, sim, busco emoções, e eu, que sou uma pessoa que não me sinto uma pessoa com medo, não tenho medo do escuro, não tenho medo de estar sozinho, tenho encontrado coisas muito interessantes. E isso é muito bom também para eu poder escrever, certo, e para eu poder passar a quem vai trabalhar connosco as emoções que eu sinto, e que eles, se conseguirem estar de determinada forma, eu vou ter essas sensações. Portanto, é muito importante estar no espaço, é bem muito importante conhecer os locais, tudo isso é muito importante. Eu acho que, não estou a dizer que é primordial para alguns atores, mas para mim é, acho que é importante conhecer muito bem o espaço para onde vou e o que é pretendido, e a partir daí eu criar isso no próprio espaço. Só voltando um bocadinho, há uma coisa que eu sempre, desde miúda, já eu não pensava em nada, que era quando um ator morria. E eu achei sempre fascinante e ficava sempre a pensar, será que uma pessoa quando morre, porque felizmente nunca vi nenhuma, espero que isso nunca venha a acontecer, será que é mesmo assim? Será que é aquela velocidade? Essa é aquela questão que sempre me fascinou. Como é que representas alguém a morrer? Sem nunca ter a experiência de... Exatamente. Claro. Queria fazer-lhes perguntas sobre o museu. Ah, queres? Então quero. Força. Sim, força. Faz. Como é que vocês lidam com a proximidade do público no museu? Porque, quer dizer, as pessoas estão ali a interagir com o outro. Dizer o que é o museu. Sim, primeiro eles já disseram que é uma casa assombrada e eu não quero entrar em pormenores. Mas o Miguel vai dizer o que é o museu. Pronto, mas eu não quero entrar em pormenores para não estragar a experiência. Por isso é que eu não vou dizer o que é o museu. Pronto, mas a verdade é que vocês, sem dizer quem são e o que é que estão a fazer naquele momento, vocês estão muito próximos do... Teatro imersivo. Do público. Isso. Pronto. Como é que vocês lidam com isso? Estavam a falar da questão da câmara, não é? A câmara muito próxima de vocês intimida-vos. E ali vocês têm as pessoas muito próximas em que... Eu imagino que alguém algum dia se passe e vos dê um estalo. Se ainda não aconteceu, imagino que alguém algum dia vos faça isso. E como é que é lidar com isso quando estão lá? Eu adoro. Aliás, por isso é que eu gosto muito de teatro, e um tipo de teatro que me permita ter essa contracena quase do público, e gosto imenso de fazer animação de rua e trabalho de rua, porque eu gosto muito dessa proximidade, porque nós aí estamos a trocar energias, não estamos só a dar, claro que nos outros espetáculos também estamos a trocar, mas aqui então é milimétrico, nós conseguimos perceber tudo. Por exemplo, na primeira temporada eu estava num espaço em que não via as pessoas a entrar. E eu sentia a energia das pessoas, a forma como elas se deslocavam, como respiravam. Então, há uma comunicação tão profunda e há uma ligação tão forte com as pessoas que estão ali, e que para mim é das melhores coisas da nossa profissão, é termos essa oportunidade. E quando temos pessoas do outro lado disponíveis e que de facto vêm para viver a experiência e estão expectantes e estão receptivas... É como se esguia, como os aplausos. Podíamos viver disso. Sim. Porque é de facto o mais importante. Sim, e no fundo temos três pessoas ao pé de nós, né? 3, 4, 5, neste espaço são 26 só, e as pessoas vão sendo distribuídas, portanto há reações diferentes, o público é imprevisível, nós temos de ter a capacidade de lidar com esse público todo imprevisível, e também ter a capacidade de poder adaptar a linha, a condução do nosso personagem às pessoas que vão nos aparecendo à frente. Portanto, é um trabalho muito rápido. Nós sentimos que os atores que trabalham connosco neste teatro imersivo têm que ser, acima de tudo, muito inteligentes. Muito inteligentes. A inteligência aqui é fundamental. Porque, pronto, eu acho que todos os atores têm que ser inteligentes, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Acho um que ator as pessoas têm que ser inteligentes. Pronto, mas eu estou a falar dos atores, mas tem que ser muito inteligente. E inteligente é pensar rápido, é ser rápido e ter a capacidade de se adaptar à situação que está a acontecer. Portanto, e aqui muito porque as pessoas têm situações dispares. E ele tem que estar preparado para isso, para não estragar o espetáculo, portanto, acima de tudo isso. E ainda para mais com uma proximidade, muitas vezes, de um palmo das pessoas, não é? E vocês sentem que há uma grande necessidade de improvisação quando estão a fazer o museu? Sim, há uma linha, mas isso é absolutamente obrigatório. Esse improviso... Há mais improviso do que aquele preparar e... Não, o improviso é uma coisa muito delicada, não é? A linha, a história, a mensagem tem que lá estar... Uhum. Agora é a forma como ela passa para as pessoas. E depois a expectativa também com que as pessoas vêm. Porque sendo uma experiência de terror, com teatro imersivo, escape game e realidade virtual, cada pessoa traz a sua expectativa, valoriza, certo, mais uma questão ou outra. E, portanto, no mesmo espaço e com a mesma cena, eu tenho que perceber aquele público o que é que ele procura. E é isso que eu lhe vou oferecer. Porque temos tantas vertentes aqui incluídas que nós temos que ter esse, naquele momento com aquelas pessoas, perceber o que é que eu vou dar a este público, o que é que ele quer, porque é que ele veio aqui. É uma troca de energias, é um fluxo, não é? Quer dizer... E é dos espetáculos mais difíceis de montar. As pessoas dizem, eu improviso. O improviso é o mais difícil de fazer. Porque o improviso só está ao alcance. Um grande improviso, digamos, a técnica do improviso só está ao alcance dos melhores. Não há hipótese. Só os melhores é que fazem improviso. Porque... se não torna-se ridículo. Claro. Portanto, tem que ter uma linha, uma bagagem muito grande. Muito grande e uma capacidade muito grande. O improviso é das técnicas mais difíceis ao contrário de toda a gente, porque por vezes eu falo com as pessoas e dizem, ah, isso, ok, então eu improviso qualquer coisa. Não improvisa qualquer coisa, ele tem que improvisar dentro da linha do que está a passar, e isso tem que ter uma capacidade muito grande de raciocínio para lá chegar, para ser rápido a pensar. Portanto, só os melhores é que realmente improvisam, e normalmente são os piores que dizem eu improviso qualquer coisa. É como quando estávamos a estudar e dizíamos que aquelas disciplinas em que se podia escrever folhas e folhas de exames eram as mais fáceis, porque eu chego lá e escrevo qualquer coisa e o professor depois aproveita e é fantástico. E não. Faço isso ainda hoje. Não, porque eu não consigo escrever páginas e páginas e páginas. Como assim, mano? Sempre é mais fácil, é só escrever, só precisar escrever. Depois acabas não. A falar de uma coisa completamente diferente. Não. Quando os meus colegas escreviam 4 e 5 páginas, eu escrevia 1 e meia. Pronto. É da escola que tu iria também. Pois, eu e o Diogo funcionamos da mesma maneira. Por isso é que eu não tinha boas notas a português. Nem filosofia. Diz, Carolina. Ia dar um exemplo muito, muito engraçado que me aconteceu na semana passada, há 15 dias. Precisamente fiz um trabalho corporativo, nós também fazemos muito trabalho com empresas, e eu tive de preparar 4 cenas com 4 personagens diferentes de uma semana para a outra. E eu, quando falei com a pessoa, disse, olha, mas tens que me dar, de facto, todas as informações que tens, certo. Qual é o objetivo, isto, aquilo. Ela, eu envio-te isso tudo, mas é na boa, porque depois tu chegas lá, tu improvisas, tu fazes isso muito bem. Ok, eu posso improvisar, isso vai ter de acontecer, mas um improviso só pode ser muito bom se houver um excelente trabalho de casa. Se não há trabalho de casa, não há improviso que nos valha. Portanto, na nossa profissão, mais importante, como dizes, a grande Lídia Franco, e que nós continuamos a aconselhar toda a gente, é simples, é só trabalho e trabalho. Se for só trabalho e trabalho. Sim, se cortares no trabalho. Vamos fazer aqui um convite em direto, vamos fazer uma parte 2 eventualmente, para falarmos de experiências no teatro, porque nós temos muita coisa para vos perguntar nesse sentido. E queremos a vossa aprovação já desse futuro episódio, que é para não desiludirmos as nossas mães que nos estão a ouvir neste momento. Sim, claro, as nossas mães acima de tudo. Não, só mesmo as nossas, porque a minha não. Pois. Diogo, como é que é? É fixe. Ficamos. Ficamos, estamos muito satisfeitos. E faremos uma parte 2 com tudo o resto que falta. Mas nós ainda não concordamos, não é? Não. Sim. Concordaram, corta. E concordaram.